Pra agradar as sete tem que se virar no estreito. As novinha tão demais, dá fuga na mãe e no pai, pra poder dar a buceta na favela. As novinha tão demais, dá fuga na mãe e no pai, pra poder dar a buceta na favela. E o R7 vai botando, botando na tia dela. O R7 vai botando, oi, na tia dela. E o R7 vai botando, botando na tia dela. O R7 vai botando, oi, na tia dela. Esse é o DJ R7, o DJ que manda. Se manda sentado, certo. Se manda mamar, tu mama. Se manda sentado, certo. Se manda mamar, tu mama. Se manda sentado, certo. Se manda mamar. E o R7 vai botando, botando na tcheca dela. O R7 vai botando, oi, na tcheca dela. E o R7 vai botando, botando na tcheca dela. O R7 vai botando, oi, na tcheca dela. Novinha tão demais, dá fuga na mãe e no pai, pra poder dar a buceta na favela. As novinha tão demais, dá fuga na mãe e no pai, pra poder dar a buceta na favela. E o R7 vai botando, botando na tcheca dela. O R7 vai botando, oi, na tcheca dela. E o R7 vai botando, botando na tcheca dela. O R7 vai botando, oi, na tcheca dela. Esse é o DJ R7, o DJ que manda. Se manda sentado, certo. Se manda mamar, tu mama. Se manda sentado, certo. Se manda mamar, tu mama. E o R7 vai botando, botando na tcheca dela. O R7 vai botando, oi, na tcheca dela. O R7 vai botando, botando na tcheca dela. O R7 vai botando, oi, na tcheca dela. O R7 vai botando. O R7, o R7, R7, R7. O R7. O R7 vai botando, botando, botando, botando na tcheca. Aí, R7!